Lateral 4710, sul aos 49, direito no 19. Zero, meia, dois, autorizado por 90, 120 graus, 19. 4032, cedeu livre posto. Correto, 4032. Guará 04 autorizado, prosseguir até o pátio de autoridade. Só um minuto. 1750, 260, já estamos no sistema. Azul 4032, solo 48, direito 219. Romeu Papatango, acione Report Taxi. Torre, promotor web 729. 5729, boa, ajuste 1011, o vento uma centena, 159. Pista livre, como autorizado na 10. Repouso, 729. Confirme. Pátio 5, táxi autorizado, reporte para ingresso. Instalador, muito boa tarde, 3192, está visando ele. 4 milhas solicitando. 3192, 102 na aproximação, ajuste 1011, continue aguardando pista livre. 1011, aguardando pista livre, tá 3192. Vem meu papá, reporte pronto. Firme. Alô, Papa Tango, táxi, reporte ponto espera. Web 5729, solo 54, direita 219. 219, a direita 5729. Né? 3192, pouso autorizado na 10, vento 120 por 10. Tive pouso na 10, 3192. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231 no passou de Sierra Baixada de Travar. 2231 no centro, continue, número 2, aguardando o calibre. Processo com o número 2, no 2231. Meu papatão autorizado ali em antena 17. Tá vendo meu papá? Tá, você até a papá. O meu papatão tá pronto? Gente, a posse pronta, tá passando. Tá vendo esse papá, gente? 1992, solou aos 5,6, direita 219. Direita, direita 219, grato. Dois, dois, três, um, no fuso autorizado, 1-0, 120, 10 nós. Tem de reforço, pista 1-0, 2, 2, 3, 1. Oi, Salvador, gol 1-3-9-6, da unidade LS, como número 2, não se escute, é mais provado. 3-9-6, avistado, o ajuste é 1-11, número 2, aguardante está livre. 9-8. Agora 3, ciente, mantenha até a barra de flipando. Sobre a pista, algum sobre a pista? No 396, copiou a informação? É, mas não é sobre a pista não, né? Informação do tráfego é negativa, à esquerda da pista. É autorizado pouso, uma centena com 10. Ok, tive pouso 1-0, gol 1-3-9-6. Torre Salvador, gol 1-8-0-7. Saída 2-2-3-1, chama solo 1-2-1-9. 8-0-7, número 2, aguardando está livre, 1011. 1011 aguardando. É 327, gente, mas é a pantera. Tá fatal ali, mantendo a 17. No 807, reporta ADA. Afirmativo. No 39001, agiliza à direita, reporta pista livre. Vivo, né? Bom, 39. No 807, uma centena 15-9-1011, sem pouso autorizado. Leve pouso no 0, gol no 807. No 327, após o pouso, tráfego na final, ali mantém. autorizado decolagem, uma centena com 14. Olimpo 03, cruze a pista e use e mantenha a posição na taxiway Delta. No 807, solo 02, livre à direita e mantém a posição na eco. Mantém a posição na eco no 807. Olimpo 03, chame solo 1219 para continuar o táxi. No 807, mantendo a eco, 1219. 219, boa. Romeu Papatango 03, ingresso axé, controle 1935. Romeu Papatango, controle 1935. Romeu Papatango, controle 1935. Decolagem autorizada, 120 com 10. Iniciado, Brasil, por 7. Firme. Papá autorizado, táxi, reporte na Papá. Meia três dois sete ao 04 1935. Oi, boa tarde, Papá Tango, lembra que o Zulu está estabilizado, não se escuta. Zulu com a pista. Ou no zero. Continue aguardando a direção, Zulu. Ok, aguardando. Confirme quem chamou? November está autorizado. Ingresso no 7, reporte alinhado pronto. Lima quilos do Lupo autorizado, pista 10, o vento 130 com 15. 30 com 15, ciente, Lima quilos do Lupo. 3, ciente, mantém o ponto espera. Paciente, uma tentação. Salvador, voo 925, boa tarde. 925, repórter externo, 1011 no ajuste. Boa tarde, externo. Lima Kilo Zulu, 2 milhas, baixar travado, Lima Kilo Zulu. Zulu foi autorizado, 1 centena com 12. Zulu. Talvez meu papá tem condições de decolagem imediata? Ciente, papá. Esperando o tráfego passar. Papá autorizado a decolagem, 130 com 12. Passou esse teto, abaixado, travado, voo 9. 925 aguardando no zero livre. Lima Kilo Zulu solou ao 09, direita 219. No 925, 120 com 10, pouso autorizado, 910. Pouso, vou 9. 20 de novembro, papá, decolado de Salvador, 10, 19, 35. 35, muito obrigado, papão. Olimpo 03, após o pouso, tráfego na curta, ali mantém. Alfa 03, autorizado a decolagem, uma centena com 15. Oscar Bravo, qual a intenção? É, a questão de vento vai pro pátio geral. Gente, reportem através norte da torre, aguardando a possibilidade de prosseguir direto. Gente, não visual o seu tráfego ainda. Olimpo 03, confirme o seu bicho. Tem 1-1 na porta 03. Gente, 1-1, decolado aos 14, controle 1935. Agora controle 1935, Olimpo 03. Oscar Bravo autorizado, prosseguir direto para o pátio 3, passando a retaguarda do tráfego da Gol, que está na alça. Entra na retaguarda do tráfego da Gol, direto. Afirma, agilizando, vento 120 com 14, reporta o solo. Confirma o vento, Oscar Bravo? 120 com 14.